فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. O proceder desses é como o do povo de Faraó e daqueles que foram antes deles. Desmentiram os sinais de seu Senhor. Então, aniquilamos-nos por seus delitos e afogamos o povo de Faraó. E todos eram injustos. إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Por certo, os piores seres animais perante Allah são os que renegam a fé, pois não creem. الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ. São aqueles com os quais tu pactuas, em seguida desfazem seu pacto toda vez e nada temem. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Então, se os encontras na guerra, torcida-os para atemorizar e dispersar os que estão atrás deles na esperança de meditarem. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. Se temes traição de um povo, deita fora teu pacto com eles, do mesmo modo que eles o fazem. Por certo, Allah não ama os traidores. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. E os que renegam a fé, não suponham que se esquivaram. Por certo, não conseguirão escapar ao castigo de lá. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. E preparai para combater com eles tudo o que puderdes, força e cavalos vigilantes, para com isso intimidardes o inimigo de Allah e vosso inimigo, e outros além desses que não conheceis, mas Allah os conhece. E o que quer que despendais no caminho de Allah, ser-vos-á compensado e não sofrereis injustiça. وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. E se eles inclinam a paz, inclina-te também a ela e confie em Allah. Por certo, ele é o onisciente, o onisciente. وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. E se desejam enganar-te, por certo, Allah bastar-te-á. Ele é quem te amparou com seu socorro e com os crentes. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ. E pôs-lhes harmonia entre os corações. E se houvesses despendido tudo o que há na terra, não lhes haverias posto harmonia entre os corações. Mas Allah pôs-lhes harmonia entre eles. Por certo, ele é todo poderoso, sábio. Ó profeta, basta-te Allah e aos crentes que te seguem. Ó profeta, incita os crentes ao combate. Se há entre vós 20 homens perseverantes, vencerão 200. E se há entre vós 100, vencerão 1000 dos que renegam a fé. Porque estes são povo que não entende. Agora lá alivia-vos a tarefa, sabendo que há fraqueza em vós. Então, se há entre vós 100 homens perseverantes, vencerão 200. E se há entre vós 1000, vencerão 2000, com a permissão de Allah. E Allah é com os perseverantes. Não é admissível que um profeta tenha cativo sem antes dizimar os inimigos na terra. Desejais os efêmeros bens à vida terrena, enquanto Allah vos deseja a verdadeira vida. E Allah é todo poderoso, sábio. Não fora uma prescrição antecipada de Allah, um formidável castigo, haver-vos-ia tocado pelo que havíeis tomado em resgate. Então comei do que espoliastes, enquanto lícito e benigno, e temei a Allah. Por certo, Allah é perdoador, misericordiador. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra in ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran. Ó profeta, dize aos cativos que estão em vossas mãos. Se Allah sabe que há em vossos corações um bem, conceder-vos-á algo melhor que aquilo que vos foi tomado e perdoar-vos-á. E Allah é perdoador, misericordiador. E se desejam atraiçoar-te, com efeito já atraiçoaram Allah antes. E Allah apoderou-se deles, e Allah é onisciente, sábio. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Os que creram e emigraram e lutaram com suas riquezas e com si mesmos no caminho de Allah, e os que abrigaram e socorreram o profeta e os muçulmanos, esses são aliados uns aos outros, e aos que creram e não emigraram, não tendes de aliviar-vos a eles até que emigrem.